Iniciamos agora mais uma edição de Flutuar, este programa que nos traz música de flauta em específico, para que você possa ouvir e deixar-se levar assim nas emoções da melhor música instrumental em flauta. Música essa que faz parte dos nossos dias e das nossas noites. Flutuar já diz, deixe-se levar, deixe-se acompanhar por uma emoção muito especial. Até já e aproveite! chegamos assim ao final desta edição de Flutuar. Todos os sábados já sabe que tem aqui na Antena Web meia hora de música específica em flauta. Música para sonhar, música mágica, melodias mágicas para si. De minha parte, eu fico por aqui, mas volto no próximo sábado nesta mesma hora. Fiquem todos bem e até para a semana.